Abra comigo a sua Bíblia, livro dos Salmos, Salmo de número 40, verso 7. Vamos ler do verso 7 ao verso 10. Se você não tem uma Bíblia, acompanhe com alguém ao seu lado. Se tem alguém ao seu lado que não tem uma Bíblia, ofereça a sua, porque é precioso demais a gente ler e acompanhar e saber onde está escrito e declarar junto. Salmo 40, vamos ler do verso 7 ao verso 10. Então eu disse: eis-me aqui, cheguei, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está no meu coração. Prego retidão na grande congregação. Não cerro os meus lábios, Senhor, tu o sabes. Não escondo a tua retidão dentro do meu coração. Proclamo tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Senhor, como já oramos aqui, nós estamos na tua presença para recebermos de ti, Senhor, esta palavra, este ensino. Renova no nosso espírito o que temos aprendido nestes dias. Senhor, faz-nos lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, porque a tua palavra diz que esta é uma das missões do Espírito Santo dentro de nós. Isso significa que nós, por nós mesmos, não conseguimos nem nos lembrar, Senhor, daquilo que aprendemos. Nós já sabemos que não conseguimos pôr em prática também, Senhor. Mas movidos pelo teu Espírito Santo, nós te pedimos, leva-nos a viver esta palavra intensamente. É o que oramos, pedimos que o Senhor vivifique a tua palavra no nosso coração, na vida de cada um de nós, daqueles que vão ouvir esta ministração, que estão ouvindo esta ministração, para a glória do teu nome, Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Primeira coisa que nós destacamos de todo esse salmo, e na verdade faz parte de todo um livro com 150 salmos e centenas de versículos que trazem revelações sobrenaturais de Deus, que certamente Davi não tinha nem noção da profundidade. Estes versículos que separamos aqui, eles trazem algumas coisas que revelam um caráter, o padrão, algumas características, alguns detalhes de Davi, que era um rei, que era um adorador, segundo o coração de Deus, e um homem próspero. Ele representa o rei, representa um soberano na sua área de atuação, representa um empreendedor, um profissional, alguém absolutamente ocupado na vida. Talvez você seja um destes, muito ocupado, com grandes responsabilidades. Davi era um desses. Porém, Davi priorizava o reino de Deus. Essa é uma das características claras, principais, que vemos nos homens de Deus, nos líderes de Deus. Quando vemos um homem absurdamente ocupado para gastar tempo, desprender tempo diante do Senhor, nós não estamos diante de um homem de Deus, estamos diante de um grande aventureiro, tentando alguma coisa. Mas quando vemos um homem de Deus, nós vamos ver que ele prima por ter tempo com o Senhor. E ele revela nos seus ditos, nos seus atos, algumas características. Davi diz assim: então disse eu, eis aqui venho, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Davi está declarando ao Senhor e declarando diante do mundo espiritual. Começa: esperei com paciência pelo Senhor e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. E ele diz com toda ousadia: eu estou aqui. No rolo do livro está escrito a meu respeito. É um homem que chega na portaria de uma mega organização e diz: eu quero falar com o presidente, com o dono. Mas quem é você? Ele sabe quem eu sou. Está escrito sobre mim nos principais livros desta organização. Davi entra assim diante do Senhor. Primeiro, ele toma uma decisão. Ele decide ir para diante de Deus sem nenhum constrangimento, sem nenhum bloqueio, sem nenhum sentimento contrário. E ele diz assim: eis que venho. Senhor, eu estou aqui. Essa é uma atitude de Davi. Eu estou aqui, Senhor. E como que o maligno ao nosso redor trabalha intensamente para a gente não tomar esta atitude decisiva. Eu vou para diante de Deus. Às vezes a gente toma atitudes de ir para diante do gerente do banco, de um irmão que a gente acha que pode ajudar, de um parente que a gente acha que pode fazer alguma coisa por nós, mas nós não vamos para diante de Deus com essa decisão, essa iniciativa, essa intrepidez diante do trono. Eis que vem. E a palavra do Senhor nos mostra que nós entramos com ousadia e com intrepidez é por causa do sangue de Jesus. Mas nós queremos identificar e destacar uma característica desse homem ocupadíssimo, que foi o rei mais honrado em toda a terra como rei. Até hoje, não existe nenhum outro rei tão afamado quanto o rei Davi. Salomão foi rei, Salomão é famoso, Salomão foi o homem mais sábio de toda a terra, e a Bíblia mesmo diz que nunca houve nem haverá homem tão sábio quanto ele, mas a fama de Davi supera a fama de Salomão ou de qualquer outro rei, porque ele foi alguém guiado pelo Espírito de Deus em tudo que fez, e uma das características dele era esta: ele entrava ousadamente na presença do Senhor. Haja visto que ele fez algo que ninguém tinha feito naquela época. Só o sacerdote poderia pensar ou executar aquilo, mas ele mandou trazer a arca, construiu uma casa, uma tenda, colocou a arca da aliança dentro desta tenda e foi sozinho diante de Deus, diante dessa arca, adorar o Senhor. Era uma iniciativa, uma decisão, uma intrepidez diante do trono. Segundo, era uma sinceridade para com o rei. Davi estava sendo sincero: eu estou aqui na tua presença, entro diante do Senhor com esta ousadia, e Senhor, não adianta eu pensar nada, não adianta o inimigo falar nada, não adianta o que me cerca, não adianta absolutamente nada, meu nome está escrito aí no teu livro. Não adianta o Senhor falar alguma coisa, não adianta o Senhor apontar nada para mim, não adianta nada, o meu nome está escrito no seu livro. É uma convicção e uma sinceridade. Eu estou vindo diante do Senhor e eu sei que o meu nome está escrito no teu livro. E a certeza da soberania de Deus.